aqui, eu vou jogar aqui. A vodka eslova do boizinho. Alguém bebe cachaça aqui? Bebe. Segura aí, vai. Vai. Já doeu, mas hoje não vai mais. Tanto fiz, agora tanto faz. O nosso amor calejou. Você fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você que deu aula de como aprender a te esquecer. Minha vida.